Dime 5-4, controla. Salvador, muito boa noite. Eu vou na 8 da manhã, frente da informação Delta. Tudo Salvador, vou na 8 da manhã. Frequência 198. Salvador, boa noite, Gol 9196. Boa noite, Gol 9196, está autorizado voar Duna, DC para 2 mil pés, ajuste 1012, informe final LS X-Ray. Matheus, Duna, autorizado 2 mil pés, Gol 9196, acho mais estabilizado, é 1016? Ajuste 1012, 10012. 10012, obrigado. Goiânia, aciona 8, na maneira Gol. Sim, completo final, Gol no 8, no meio, chame torre, 118, aproximar meia dúzia. Gol no 8, no meia. Atio 18, meia, no 8, na meia, pera, já pouquinho. Boa. Torre Salvador, muito bom dia, boa noite na meia. Tá, 3 linhas do externo, baixou e travou. Bom dia, boa noite no meia, livre pouso, pista no zero, vento 110 graus, 07 nós. Mexe, livre pouso, pista no zero, gol 18 no meia. Noite, no meia, só lua aos 35, Libra direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Ativo direita, vou levar. Alfa, Juliette, gate 05, noite, no meia, obrigado.